sabes que você fez coração mais sem cuidado. Fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Porque você foi tão fraco assim, assim, tão desalmado. Meu coração, quem nunca amou não merece ser amado. Sinceridade, que semeia vento, disse a razão, colhe sempre tempestade. Vai, meu coração, pede perdão. Perdão apaixonado, vai, porque que não pedi perdão, não é nunca perdoado. Vai, porque que não pedi perdão, não vai nunca perdoar.